Estou recebendo aqui no estúdio, nesta manhã, o Marcos Augusto Moraes Arco Verde, ele que é professor da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e também doutorando, né? Nós vamos falar sobre este trabalho aqui na programação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado. Satisfação recebê-lo aqui. E olha, eu já até comentava fora do ar aqui que você tem uma responsabilidade tremenda, porque é o primeiro dos alunos aí de um doutorado que acontece em conjunto com a UniOeste, a Universidade de São Paulo, a USP, o primeiro a defender o trabalho frente à banca? Isso, então a gente sabe da responsabilidade que tem, né, e de quanto empenho houve, né, para construir essa parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a Universidade de São Paulo, juntamente com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, para desenvolver esse projeto, nessa parceria, e proporcionar o doutorado aqui na região. E esse é um doutorado interinstitucional, né? Inclusive está conosco aqui no estúdio, nos acompanhando, a professora Adriana Zilli, ela que é coordenadora, né, dessa iniciativa aqui. E ela nos falava que desde 2015, né, acontecem essas ações, atualmente são 31 alunos atendidos ali. É um doutorado que tem temas bastante amplos, até o seu tema específico diz respeito à questão da tuberculose aqui na região de fronteira? Isso, né? Eu me foquei a estudar a mortalidade de tuberculose em Foz do Iguaçu, né, foram 12 anos de dados levantados, né, de 2004 a 2015, né, e nós tivemos aí um tempo, utilizamos ferramentas para elucidar como que esses óbitos estariam relacionados a condicionantes sociais ou determinantes sociais. E aqui na RCI, inclusive, a gente veicula, né, na programação um áudio informativo sobre a questão da tuberculose, porque a tuberculose é uma doença que, claro, vem acompanhando a humanidade há milhares de anos, mas ainda pode ser até chamada de desconhecida por parte da população, de setores da população? Por algumas razões, a gente não consegue entender algumas lacunas nessa falta de comunicação, né? O que existe, assim, são conhecidos pelos profissionais quais são os sintomas básicos, qual é a medicação, qual é o tratamento, que é, de certo modo, simples, né? Na fase inicial, ou seja, é basicamente oral, ou seja, são medicamentos orais que são administrados. A gente ainda tem uma grande parcela da população ou dos pacientes que fazem uso, que não são resistentes, ou seja, a primeira linha de medicamentos ainda faz efeito, que isso é muito bom para o tratamento, né? Mas, por algum motivo, né, mesmo tendo esses arranjos, algumas pessoas ainda vão a óbito, algumas pessoas se complicam no meio desse caminho. E aí tem vários fatores que interferem. Alguns fatores individuais, alguns fatores de serviço e alguns fatores mais macro, né, como políticas públicas, né, que acabam atrapalhando esse meio de campo. E até em ocasiões anteriores que a gente abordou a questão da tuberculose aqui na rádio, um dos pontos levantados foi a necessidade de, uma vez iniciado o tratamento, ele ir até o final. O que é que você constatou até com relação a essas questões relacionadas a óbito, a mortalidade, aqui em Foz do Iguaçu? Bom, o que a gente levantou é que Foz do Iguaçu, relacionado ao óbito, né, ele apresenta um percentual de óbito muito próximo ao percentual nacional. Só que, para a gente entender como que isso é complicado no nosso meio, a gente vive em um estado que vive na metade da média nacional. Então, nós nos destacamos, temos o dobro de óbitos do que o estado tem. Então, isso, de certo modo, representa um peso para o estado. Se eu pensar, ou seja, nós estamos puxando, né, não somos a única cidade que tem esse problema no estado, mas acabamos sendo uma cidade de destaque nesse sentido, né? Eu não estudei os óbitos do ponto de vista individual, as características individuais apenas, ou seja, como que foi o tratamento dessas pessoas. É óbvio que a gente sabe que existe, sim, um abandono, mas eu estudei aqueles que estavam em tratamento e morreram por tuberculose ou por tuberculose e HIV durante o tratamento. Não foram os que abandonaram, né? Mas existe sim essa orientação de que, uma vez diagnosticado o tratamento, ele deve ir até o final. E isso é para que se evite que se tenha resistência, né? Porque é uma bactéria, então é um antibiótico que a pessoa está tomando. Então, se às vezes a gente tem o costume, né? Os sintomas sumiram, então posso parar. Não pode, porque são bactérias não resistentes, mas são bactérias de difícil trato, né? E que tem que ser feita a medicação durante os 6 meses. Isso é o protocolo inicial. Não cumprindo esse protocolo, né, de 6 meses de tratamento, o retratamento ou o tratamento de situações já com multidroga, quando a bactéria já é resistente àquela droga usada inicialmente, e aí vai aumentando para 9 meses ou outros protocolos que se estendem. O tratamento fica mais longo de tempo, mais caro financeiramente, porque vão ser outros medicamentos mais caros. Então, assim, não justifica a gente pensar nessa segunda ou terceira opção. Né? A gente pode tratar, sim, o paciente nesse primeiro momento, mesmo que pensando que são 6 meses de tratamento, né? Mas a gente tem condições de tratar essa pessoa pelos recursos que nós temos hoje disponíveis na rede pública gratuitamente. E o título do trabalho, né, é Mortalidade por Tuberculose e Tuberculose HIV, sua relação espacial com os determinantes sociais e tendência temporal, uma abordagem multimétodo aqui em Foz do Iguaçu. Como é que você estruturou justamente esse trabalho, até para coleta de dados, para fundamentação, enfim? Isso. Então, primeiramente, a gente fez contato com o setor de vigilância epidemiológica do município, né? E eles que fornecem os dados do sistema de informação de mortalidade, que é um sistema nacional, mas cada município é responsável por fazer a sua estruturação. Então, uma vez tendo posse desses dados, inicialmente eu comecei a trabalhar com óbitos por tuberculose, que era o foco inicial, ou seja, aquela pessoa que morreu de tuberculose, né? Durante o trabalho, a gente teve algumas questões estatísticas, digamos assim, em lidar com os dados, e aí entrou a figura também da TB associada, ou seja, tuberculose associada a HIV, é o que a gente chama de co-infecção, né? De certo modo, são dois grupos estruturais, ou são dois grupos diferentes, né? Por exemplo, o primeiro grupo TB, ele tem uma característica de incluir mais idosos, né? O segundo grupo, lamentavelmente, as pessoas acabam morrendo mais jovens, né? E o objetivo do trabalho, utilizando técnicas de análise espacial, era perceber como que esses óbitos estavam distribuídos ao longo do território da cidade e quais indicativos ou quais indicadores sociais o IBGE fornecia desses locais, dessas localidades. Então, foi isso que a gente foi tentando mapear, né, e fazer uma relação estatística com essas variáveis. E os resultados, né, além, claro, da finalidade acadêmica da elaboração do trabalho, eles serão entregues para as autoridades, para embasar e até ações que venham a ser adotadas aqui no município? Sim, com toda certeza. Já no início do ano, já tive uma conversa com alguns profissionais que lidam especificamente com a tuberculose aqui no município. Passei para eles um parcial que eu tinha naquele momento, né? Já tive contato com eles novamente nesses últimos dias, também para já marcar uma devolutiva uma vez finalizado o trabalho, né? Então, esse material não é público, desculpa, não é próprio meu, ele é público, né? Tudo que é produzido fica posteriormente no site da USP, né? Também a gente vai criar alguns mecanismos para que isso possa ser disponibilizado na universidade, como uma cópia aqui mesmo, na nossa instituição. E Da minha parte, eu sempre estou aberto à questão do município, né? Eu acho que também tem outras questões que vão além desse próprio trabalho da tuberculose, é que como eu trabalhei várias metodologias, né? O próprio título até tenta deixar um pouco isso no título, né? Alguns métodos que eu trabalhei também podem ser utilizados, também podem ser incorporados em outras áreas. E isso já vem acontecendo, né? Mais recentemente, um outro setor, que não é o da tuberculose, um profissional da Secretaria de Saúde me procurou, a gente já sentou, a gente já começou a estruturar e fazer algumas análises, usando alguns desses métodos, para poder dar uma outra percepção, uma outra visão para quem está no trabalho assistencial e que forma, de que modo isso pode melhorar o gerenciamento das ações públicas nesses setores. É o conhecimento, né, aplicado aí justamente para o benefício da comunidade. Agora, como é que está até o seu trabalho agora? Já finalizou? Está só se preparando já para a defesa? Como é que está o estágio atual? Isso, eu já finalizei, entreguei já para a instituição, para estar conduzindo a questão da banca, né? Já está marcado a defesa para o dia 26 de novembro, à tarde. E agora é uma questão de preparo mesmo da apresentação e de algumas outras questões mesmo para finalizar esse momento de tese, né? Esse momento de doutorado. 26 de novembro, né? Isso. Será lá em Ribeirão Preto, São Paulo? Isso, será em Ribeirão Preto, São Paulo. Também ocorrerá... A proposta é que ocorra em videoconferência, né? Existe uma situação de que talvez algum membro da banca esteja aqui, e também existe a grande questão é que, como é um espaço público, né, uma defesa pública, e os maiores interessados são daqui, de Foz do Iguaçu, então existe sim uma preocupação para que isso também seja aberto para a comunidade iguaçuense. E nós aqui já desejamos aí sucesso, né, na apresentação deste trabalho. Agradecemos por sua presença também aqui pela manhã para falar um pouquinho, né, reduzidamente mesmo, de toda essa pesquisa que foi feita. Conversei aqui com o professor Marcos Augusto Moraes Arco Verde, ele que é professor da Unioeste, também doutorando, né, nesse trabalho aí de doutorado interinstitucional entre Unioeste e Universidade de São Paulo, com o apoio, né, de Itaipu Binacional, que presta apoio a essa iniciativa. Gostaria de agradecer, então, a sua vinda aqui e muito obrigado pela participação. Muito obrigado também.